Que legal, que bacana, hein, gente? Gente, uma salva de palmas aí pro nosso DJ top, DJ André, DJ da região, DJ da área. Merece seus aplausos aqui, afinal de contas, está desde cedo tocando, dando pontapé inicial da nossa festa aqui no Limeira, tá bom? Muito obrigado, meu parceiro DJ André. Tamo junto, meu irmão. Galera, boa noite a todos vocês, galera do Limeira. Fica à vontade, que o Rebelde vai passar o som. Vamos passar o som, vai! Já registrando os melhores momentos da festa do Limeira hoje. Tá só começando. Olha a Marlete. Olha o cagueado aí. DJ Rebelde. Toda a galera que jogou futebol logo cedo aí do campo. Parabéns toda a galera que jogou aquele futebol pai d'égua aí no campo do Limeira. Os veteranos, toda a galera aí, estão de parabéns aí, valeu! Agradecer meu parceiro Borrudo e a sua esposa Padroa Júlia, trazendo o DJ Rebelde pela primeira vez aqui na sede do Limeira. DJ Rebelde. Parceiro Nenico! Estamos juntos, meu irmão! É o som do Mega Pressão! Som de qualidade! O imbatível! É a nossa águia Januã! Já tá morto, meu abuelo! Ai, ai, ai! Já tá morto, meu abuelo! Ai, ai, ai! Tomando trago! Ai, ai, ai! Tomando matado! Ai, ai, ai! É a pandemia, mano! Também que tem aquele ditado, né? Me ajuda que eu te ajudo, né? Grande amigo Ferro do Interland! Passou de boa hoje curtindo aqui na sede do Limeira. Obrigado, Ferro! Um dos que nos apoia lá no Príncipe Negro Retrô. Está com a gente no Limeira. Obrigado, hein, Ferro? Fica à vontade! Se você quiser mandar seu abraço, mandar seu alô, pode vir aqui com o Rebelde, tá bom, gente? E um detalhe, estamos gravando o nosso CD ao vivo na festa do CD, aqui na festa da sede do Limeira. Pra Brasil gagueando aí. Mais pólvora. Sabe que a amiga M, liga a gente. Estão na área, junto com a sua família, curtindo o Sede do Limeira. Bora ali. Tá muito quente. Bora dançar, minha irmã. Viemos pra fazer você dançar aqui na Sede do Limeira. Vamos lá, galera, agora sim. Só no CAC, vai. Não se preocupe com o horário, tá bom, gente? Não se preocupe com o horário, não olhe pro relógio. E hoje vamos até altas horas aqui na Sede do Limeira. Yo que tira son blanquier, me subien a ti muy famante. Abajo de gade ale, o de todos los tangas de ate. La crítica... Tem muita lenha pra queimar hoje! Esse monkey cabale, tuju, tuju, mãe Michel Neoblan. Já calma que vai rolar, meu irmão. Cheguei agora, hein? Vai curtindo! Vai no gagueado aí! Deixa eu abraçar meu grande amigo Gleison, dos cortes! Meu parceiro Patinho, também com a gente, o Paulo! O Paulo de Margarina! Vai lá, Paulo! E o Mega Pressão passando aí! nem me faz sentir. Sei que sou um dragão. Deixa pra ser carinhoso toda a galera do Piedade Esporte Clube. Está curtindo aqui no Limeira. Obrigado, galera do Piedade. Abração carinhoso do Rebelde. Bora! Moe moe uma, quando em tripe ai futuro, mina sabe da mudo, diz na pouco big pre, diz pra big full fire, de mi vaca te casma, pra rere da passa. O dance é no me preside, me passe fim, me passe vire, sei que sou o drive vaca. Tá na hora e era bom se vir. Não me exapta, tá dentro de mim. Produções e mixagens DJ Claudinho, DJ Rebelde. Me faz sentir. Sei que sou o drive vaca. Tá na hora era bom de mim. Não me exapta, tá dentro de mim. O prazer de levar uma boa sequência musical. A Legião da Saudade é um dos grandes potenciais desse grande profissional. DJ Rebelde. DJ Rebelde. O maestro da saudade. Toca agora. Bora dançar saudade no Limeira. Bora lá. Vamos lá! Você foi minha noite, meu dia. De repente virou fantasia. Não passou de uma ilusão. Me guiou num caminho incerto. Afastou a tristeza de perto. E conquistou meu coração. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem interesse direito. Só pra ser como de carinho, meu grande amigo Negão. Aí da família Aranha Negra. Aí da Vila do Quebrejo com a gente. Alô, Negão! Um abração toda a família Aranha Negra com a gente. E a porta? Minha porta está sempre aberta. Pode entrar nessa casa deserta. Que eu estou a te esperar. Você foi o meu erro. Égua da porta. E usou sem interesse direito. É igual a porta do banheiro, mano. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Vai! Mas eu sei que o tempo é que dirá. Se via você vai pra mim voltar. Pedindo pra te perdoar. Pra ficar comigo. DJ Rebelde. Som do Mega Pressão! DJ André e a pastora Sejuencial do Rebelde pra tocar saudade pra vocês hoje aqui. Bora recordar! Sinto agora uma angústia imensa. Um vazio sem sua presença. Tem meu peito atormentado. DJ Rebelde! Minha porta está sempre aberta. Pode entrar nessa casa deserta. Que eu estou a te esperar. Você foi o meu erro perfeito. E usou sem interesse direito. Miguelinho, seu grande amor. Ela que dá valor de escutar os CDs ao vivo do Rebel. Zé Miguetine. Aí das meninas da metrópole. Já viajou. Pra ficar com a escápule. Mas eu sei que é, o Rebel. Bora, Brena! Pra ficar comigo. Me falaram de vocês que estão a fim de curtir um baile, né? Vamos para dançar, bora aproveitar! Aquela canção me lembrou você. Eu te convidava pra ver matinê. E você dengosa dizendo que sim. Me olhava nos olhos sorrindo pra... Para Marlete. Corria pra casa pra a poderosa mim, sonhando provar o teu beijo. Ficava esperando a hora chegar, morrendo de amor e desejo. Bora recordar. O filme era triste sem ter você. Eu nunca ficava em teus braços. Aquela canção me fez perceber. Você vive em tudo que faz, maestro! Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra dançar. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. É baile da saudade. Você deixou marcas no meu coração. No Nimeira. Preciso te ver novamente. Vamos dançar então. No baile você nunca apareceu. E tudo pra nós não deu certo. Aquela canção me fez perceber. Preciso ter você por perto. DJ Rebelde! Segura! Aquela canção me fez recordar. Os amigos aí também do Piedade Esporte Clube. Estão no apoio hoje com a gente aqui do Ribeiro. Obrigado, hein? Abração carinhoso do Rebelde. Bora recordar. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Aí, ferro! Você deixou marcas no meu coração. Meu patrão ferro. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu. Nós não deu certo. Aquela canção me fez perceber. Preciso ter você. DJ Rebelde. Aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. Aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. Pra você que tá com seu grande amor, chama ela, diz assim: meu amor, vamos bailar até o amanhecer com o Rebelde, mano. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Vem que hoje dá certo. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Fala assim: meu amor, me olha. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. Esse amor te entregar. Alô, DJ Rebelde! Eu sinto o remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz mais uma vez. Se você quiser mandar seu abraço, mandar seu alô pra ficar no CD aqui do Limeira, pode vir aqui com o Rebelde, tá bom, gente? Se for melhor trazer logo no celular o seu nome pra mandar o seu abraço no CD. DJ Rebelde. Sede do Limeira. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Um abraço com muito carinho, a nossa brilhante polícia militar lá de Belém, no Pará, fazendo a nossa segurança aqui no Limeira e na localidade do Limeira. Estão no apoio com a gente. Obrigado. DJ Rebelde. Vai dançando o baile com o Rebelde, vamos lá. Me dá seu veneno, seu corpo moreno vem. Mete ficha, meu maestro. Até que amanheça, meu bem. Baile da saudade na sede do Limeira. Abraço com o Digarim, meu parceiro DJ Renan Mafra. DJ Renan Mafra, que é fãzão do DJ Rebelde. Sucesso pra você, Renan. Que Deus esteja sempre com você, meu irmão. Tamo junto, abração do Rebelde. Rebelde. E além das mãos, chamo você. Bora, Jenny! Existo sem paz. Pra dançar o baile até o amanhecer. Com o coração. Vivendo a Deus, que aqui um dia vai te ver. Minha de mim demais, minha de mim demais. Deixa aqui para amenizar o dia dos papais, já passamos da meia-noite, né, gente? Pra você que é papai, feliz dia dos papais pra todos vocês, gente. Aqui do Limeira, de outras localidades também, do Piedade. Pra todos os papais, parabéns! Principalmente também pras mamães, que são mamãe e papai ao mesmo tempo. Parabéns pra você, mamães! Parabéns pra todos os papais. Feliz aos papais. O meu parceiro Curica, proprietário do Mega Pressão. Parabéns, Curica, pelo seu dia. Oferece a sua filha, gerente Brenda, as felicitações. Parabéns, Curica. Com o coração vivendo a Deus. Um sola na área. E aqui um dia vai. Ele é a patroa Andréia. Aí da RR Rio de Marga. Minha de mim demais. RR Multibarcas de Barcarena. Organização Amigo Sola. Só no bailão. Já calma que daqui a pouquinho tu vai viajar no teu tempo. Recorda aí. Onde está você que já me esqueceu? Bora, ferro. E eu não consigo tirar você do pensamento. DJ Rebelde. Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você. Um baile é um baile, né, meu irmão? Não aguento. Mas quando toca a patroa dançando. Saio por aí pra lhe procurar. E pelos bailes da vida eu já não te vejo. Se a patroa não tiver, pode dançar com gente estranha também. Danço com gente estranha. A solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Quero que no fim da festa você. Meu parceiro Gurupira! Chame pra dançar. Lá do Turuí! Um abraço, vamos esquecer. Fala, Gurupira! Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo. É você que eu desejo. Vai dançando, vai recordando. Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Saio por aí pra lhe procurar. E aí, negão? E pelos bailes da vida. Família Aranha Negra. Abração carinhoso do Rebelde. Valeu! Danço com gente estranha. A solidão me apanha. Pra cima! Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. E no fim da festa. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço, vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Rebelde vai tocando. A saudade que toca em você. É você que eu desejo. DJ Rebelde! Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Baile da saudade do Limeira. Meu pensamento longe vai. Essa lágrima que cai. Saudade. Já não dá pra segurar. Saudade. É saudade de você, amor. Que saudade, meu amor. É saudade de você. É saudade de você, amor. Saudade. É saudade de você. Maestro DJ Rebelde. A solidão vem machucar. Já quer parar. Deixa eu passar o convite você. Pro dia 15 de agosto, domingão, aniversário do Paredão Live. É saudade. Lá no Ponte da Gelada, amor. Lá em frente à sede do é do Piedade, é isso? De você. Paredão Live. E o Atom. É saudade. Essa grande festa, domingo dia 15, hein? Vamos lá. É saudade. Amigo Gleison dos Corte. E meu grande amigo Patinho, Paulo Barcaré. Cadê o Paulo Barcaré, né? Mas não sei onde você. Fala, Paulo Barcaré. Eu chorei por você, estou chorando. Família Rock sem vinho lá do Piedade. Já estão na área. Rock sem fim, meu irmão. É no Nimeira. De saudade de você, amor. De saudade de você. De saudade de você, amor. você. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você. Parceiro Bibico Show, Bibico Show lá do Turuí, lá do Botafogo. Que saudade daquela conserva com açaí, meu irmão. De saudade de você. Que saudade, amor. Será que dá volta pro Turuí, meu irmão? De saudade de você. Te prenderam. E agora? De saudade de você. Caioleiro! De saudade de você. Saudade do Limeira! Agradecendo mais uma vez a nossa brilhante polícia militar, fazendo a nossa segurança aqui na sede do Limeira. E vocês vão recordando com o maestro da saudade de Belém do Pará, aqui no Mega. Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho. Nesse teu lindo rostinho, que bonitos olhos tem. Eles querem me olhar, mas porém você não deixa. Olha o olhão dela, meu irmão. Meu amor, você não deixa teus olhinhos me olhar. Minha índia carinhosa. E aí, Edinha? Beija teus. Olha o beijo. Lábios queria. Beija teus lábios queria. E dizer-te, minha linda rosa. DJ Rebelde! Vai dançando, saudade do Guimeira! Vamos recordando. Marlene. Com teus olhos me falava. Fala, Marlete! Que me amava eternamente. Quero ver aquele charque mais tarde. Que me amava eternamente. Com teus olhos me anunciava. Aquele charque. Meu amor me enganava. Com aquele açaí. Quando eu estava ausente. Vamos juntos! Quando eu estava ausente. Meu amor me enganava. Fala, meu patrão Guriga! Minha índia, o homem do Mega! Minha carinhosa! Parabenizar toda a família Mega Pressão, inclusive a patroa Brenda, a gerente, e o seu grande amor Renato, seu paizão Curiga, pelo esforço que vem fazendo, vem melhorando a sua aparelhagem. Jago o comando do Águia! E o Águia sobrevoando na sede do Limeira! Tu és lindo! Já já, né? Já já vamos botar o hidráulico pra funcionar! Feiticeira, minha indinha vem gosta. Mas eu te amo! Saudade, saudade, minha linda rosa. Toma, tio, a vinheta. estamos juntos, mas logo vai ter assunto. Será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade. Aí, Ed, você me impõe a castidade. É hora de chamar o teu grande amor. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. E a Frígida? Frígida, você diz que é Frígida, mas não me deixa fulminar. Que eu corto em minha cama, você me engana. Frígida, este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar com este melodrama. Vamos pra cama. Bora logo pra cama que não dá em nada. Esporte Clube está aqui no Limeira, curtindo a saudade. Mega pressão do Rebelde. Há algum tempo estamos juntos, mas voltando àquele assunto. Será, meu irmão? Será que hoje dá? Será? Eu sempre fico na vontade. Você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. E a Frígida? Frígida, você diz que é Frígida. DJ Rebelde. Mas não deixa fulinar. Teu corpo em minha cama, você me engana. Frígida, este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar com este melodrama. Vamos pra cama. O grande amigo Henrique e o Alcino falaram pro Rebelde que eles só vão de manhã, hein? Alô, Rebelde! Só vamos embora quando tocar a última, meu irmão! Aí que eu te falo, tô na minha área, no baile da saudade. Aqui no Limeira. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim. Só zombava, né? Sem querer me escutar. Às vezes também. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim, fico com raiva de mim. Só lembrar, fico com raiva de mim, fico com raiva de mim. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações aqui. Pronto, vamos recordar então, vamos. Vamos lá! Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco. É saudade da melhor qualidade. Para lidar. Você zombava de mim, sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava, só pra ver toda a gente falar. Como é que tu tá? Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Tá com raiva, não? Não quero mais ver você, só lembrar, fico com raiva. Tá rebelde, né? Fico com raiva de mim. Músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Você vai, você vai. me chamar por onde for, vai gritar por meu amor e sentir solidão. Você vai, você vai abraçar o seu travesseiro. E aí, bibico? Você vai chorar primeiro. Bora, Renato! Pra depois se arrepender. Já começou, né, Renato? Ah, você vai sentir falta do meu braço pra matar o seu cansaço. Pra recordar depois de tanto me amar. Meu patrão Paulo Macarena comigo! Você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. DJ Rebelde. Agradecer mais uma vez a Madrô Júlia, meu parceiro Morrenda, Borrudo. Alô, Borrudo! Você vai abraçar seu travesseiro. Vou trazer o maestro Rebelde. Você vai chorar primeiro. Eu detalhe, gente, a festa tá apenas começando, tá bom? Ah, você vai sentir falta do meu braço pra matar o seu cansaço depois de tanto me amar. Vai, vai. Você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Sobrancelha toda a galera do Embrasa. Estou aqui com a gente aqui na frente. Obrigado, galera do Embrasa. Fica à vontade. DJ Rebelde. Pra você que veio recordar o baile da saudade do Limeira, o maestro. Quando eu era menino, tanta coisa eu fazia. Eu pensava que o mundo era só fantasia, mas com o correr do tempo tudo se perdia. Me sentia um herói da revista em quadrinhos. Roubava laranja no quintal do vizinho. Nunca pulou o quintal do vizinho. Esquentava a cabeça do meu velho pai. E hoje isso tudo do meu peito não. Esse amigo negão lá da Aranha Negra. Vai com a gente, hein, negão. Nesse mundo de sonhos só ficou a saudade. Aí o Rebelde quando era magrinho. Eu era bom de bola. O rei da pelada. Me sentia o pé. Corri esse campo todinho. Cantada. O apelido que eu tinha já hoje foi tá ralado, crescido, né? E aqueles meninos também já crescidos. Primeiro pique. Já não soltam pipa, não rodam pião. Sentem o mesmo que eu sinto no coração. Hoje, hoje eu sou um homem com as marcas da vida, que lembra e chora a infância vivida, aquele mundo que se desfez. Saudade do Nimeira com o Rebelde no Mega. Hoje eu vejo as crianças brincando, volto a sentir meus sonhos de infância que no tempo eu perdi, e isso me faz ser criança outra vez. DJ Rebelde, saudade. Hoje eu vejo as crianças brincando, volto a sentir meus sonhos de infância que no tempo eu perdi, e isso me faz ser criança outra vez. Um som especial para você que é especial. É o som do Mega Pressão. Como eu era criança, amava e não sabia. Onde anda a menina do meu amor primeiro? Era flor, botão ainda no meu canteiro. Bora, recordei! Foi o amor que nasceu e morreu na ilusão, que fez abrir a porta do meu coração. Hoje estamos aqui, ó. Hoje eu sou um homem com as marcas da vida, que lembra e chora a infância vivida, aquele mundo que se desfez. Hoje eu vejo as crianças brincando, volto a sentir meus sonhos de infância que no tempo eu perdi. Chama um abraço com muito carinho, meu grande amigo Rodrigo, aqui do Ribeiro, meu parceiro Raimundo, a sua esposa Elisa, lá do Piedade, e meu parceiro Thiago, curtindo hoje a saudade da sede do Ribeiro. Obrigado! DJ Rebelde, outra vez. Aí eu te falo, mano. Quando falaram que era baile da saudade do Nimeira, como é que é, meu irmão? Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais. As músicas que no passado fizeram sucesso hoje são pura recordações. Aqui o tempo fez você mudar. O tempo, né, cara? Até deixar de me amar. Tudo é o tempo, né? Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. O maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais. Ao som do Mega Pressão, o Águia Imbatível. Vamos, João. O tempo fez você mudar. Só faltava o note da vinheta aqui, né? E até deixar de me amar. Bora, gerente Brenda. Vou procurar um outro alguém. Bora, Júlia! Bora, recordar! Que queira sempre me amar. DJ Rebelde! Que queira sempre me amar. Fim de primavera. Se abraçar com muito carinho, minha igreja amiga Andresa. Olhando e a Silvana, Val das Curtidas, aqui da sede do Limeira. Obrigado, menina! O sol, o vento, a terra, o céu e o mar. Você vai escutando. Vai! No sol avermelhado, seus cabelos, posso ver. Meu amigo Gleison Mascote, meu parceiro Patinho, o fortíssimo Pona, e meu parceiro, meu patrão Paulo Margarina, todos curtindo aqui na sede do Limeira. Eu posso ver você. Obrigado! Em tudo que eu olhar, no céu azul, no sol, na terra e no mar. Bora dançar! Se posso ter você em minha ilusão, DJ Rebelde! Eu tenho mesmo, é muito amor no coração. Música. De primavera é quase verão. Olhando a natureza. Sobre essa, meu grande amigo Lucas, o Renan da Mega Gente, toda a galera lá do Bar do Poli, lá de Vila do Cabresto. Estou curtindo hoje, só de boa. Valeu, Lucas. Valeu, Renan. Tamo junto. Eu posso ver você em tudo que eu olhar, no céu azul, no sol, na terra e no mar. Se posso ter você em minha ilusão, eu tenho mesmo. É o quê? É muito amor no coração. Todo mundo falava, eu não queria entender. Toma, garoto! Que você não me amava, acreditava em você. Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu lhe dei sem saber. Que todo amor que eu tenho, grande amigo Raí, não tem valor pra você. Só de boa, valeu, Raí! Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Baile da saudade no Limeira. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Grande amiga Thalia, o Vanderlei e a Eli com a gente curtindo hoje. Sai do Limeira. Obrigado! Fala, Vanderlei! Vanderlei que me olhou e disse mesmo: é, macho! Desce daí, meu irmão, vem-te embora! Valeu, Vanderlei, tamo junto! Bora ali! Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu lhe dei sem saber. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Baile da saudade! Agora eu sei na verdade o que você DJ quer. Rebelde! Fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor, acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. DJ Rebelde. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor, acontece, não manda avisar. Isso aqui é pros velha guarda. Pros velha guarda que nunca mais tinha ouvido aquela sequência de baile, mano. Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida, meu copinho de amor. Enquanto eu estou me esperando, minha alma está queimando. Renegando deste fogo abrasador. Baile da saudade! Às vezes eu recordo com ciúme seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. Dale, maestro! Estou quase morrendo de vontade de abraçar o seu corpinho e matar minha saudade. Ah, agora sim! Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Volta depressa que o meu coração. Aperta só um pouquinho, posso? Parando. Bora apertar um pouquinho aí! Quero lhe dar muitos beijos beijos, sentir seu calor. Bora, meu filho! Quero lhe ver, lhe abraçar, lhe conter, morrendo de amor. As músicas que no passado foram um sucesso e hoje pura recordação. Medida, meu cofrinho de amor. Enquanto eu estou lhe esperando, grande amigo Negão, minha alma, lá da família Aranha Negra, fala assim mesmo. Abrasado, é o Rebelde que vai tocar lá na Limeira. Vou voltar lá então, porque eu sei que é saudade de verdade com o Rebelde. Seu rostinho, obrigado, Negão. Seu jeitinho de beijar. Como é que é? Estou quase morrendo de vontade de abraçar o direto do túnel do tempo da minha saudade. Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Volta depressa que o meu coração te Rebelde. Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Saudade, saudade do Nimeira. Esta saudade que é de ti me alucina. Me desespera, esta saudade me tortura. Silenciosa ausência tua me ensina a ler no livro desta solidão minha amargura. Quero que voltes como volta a primavera e nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus. Quando voltar? Quando voltares, não digas nada e vai entrando. Vai entrando! E te esperando estarão também todos os beijos teus. Saudade do Ribeirão! Mas não demores muito, não demores nada. Venhas ligeirinho, sejas camarada. Mas não demores muito, não demores nada. Venhas ligeirinho, sejas camarada. DJ Rebelde. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Esta saudade que é de ti me alucina, me desespera esta saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Silenciosa ausência tua me ensina a ler no livro desta solidão minha amargura. Saudade! Quero que voltes como volta a primavera. Abraçar com o Bigarinho, toda a galera da sede do Piedade. E nos teus olhos. Galera que faz a festa lá do Piedade curtindo. Aqui na sede do Limeira. Obrigado a vocês, valeu! Quando voltares, não digas nada e vai entrando. E vai entrando, meu irmão. E te esperando estarão também todos os beijos teus. Não demora! Mas não demores muito, não demores nada. Venhas ligeirinho, sei. E o Rebelde agora mas não vai fazer homenagem aos papais. Nada, feliz dia dos papais pra todos os papais. Mas não demores muito. Pra você que dá Deus, seu papai, essa é a hora de homenagear ele. Vamos lá! Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai. E aí? Filho, você não se iluda, a vida é sofrer. No tudo que sobe da vida no chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder. DJ Rebelde! Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. E hoje eu dou ao seu filho conselhos que nunca segui. E ele me olhando nos olhos se sente como eu me senti. Mundo, até quando se machucar. E então nas palavras que eu disse, parar pra pensar. Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai: filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Tudo que sobe na vida, o chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Feliz Anos do Abaixo pra todos os papéis. Mas em tudo que eu ouvi, é a nossa homenagem. Eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Parabéns pra todos os papéis. E hoje eu dou ao seu filho conselhos que nunca segui. E ele me olhando nos olhos se sente como eu me senti. O dono de tudo, tudo no mundo, até quando se machuca. Aí tu pensa que a homenagem termina, né? Não, não, não. Segue a homenagem aos papais. Pra você que perdeu seu papai, mas deixou aquele sonho perfeito. Você nunca deixou de existir pra mim. Água do Sul. Foi pena eu não poder te dar mais amor. Tem gente que ainda tem o seu papai, né? Você não escutava o que eu falava. Gente, aproveite seu pai. Nem dava chances pra ele. Pra você que ainda tem o seu papai, cuide dele. Chorei ao ver meu corpo. Cuide do seu pai. Cuide do seu coroa. Marcado e maltratado. Aquele cara que lutou até o final por você. Olha. Ao teu lado quase nada existia. É muita onda, vamos lá. Com tristezas eu chorava a minha agonia. Você fazia parte dos meus sonhos. Lutava dia a dia sem parar. Mas a fatalidade foi chegando. E a morte sorrateira te levou. Ai, meu pai. Meu pai, porque você me abandonou. Ainda tinha muito. Homenagem aos papais. Aí na sede do Limeira. Meu pai, porque você me abandonou. Ainda tinha muito pra te dar. Inclusive, gente, Eu nunca tive meu pai, mas eu sei que a minha mãe sempre foi minha mãe e meu pai ao mesmo tempo, aqui na terra. E Deus eu tenho a minha mãe, Benedita Marques da Silva, a mãezona do DJ Rebelde da Nadadá. Você fazia parte dos meus sonhos. E sempre quando chega, se aproxima essas datas festivas, do dia das mamães, do dia dos papais, aperta o nosso coração. Mas a fatalidade foi. E afinal de contas, foi de onde eu nasci, de onde eu vim ao mundo, no ventre dela. É. Meu pai, porque você me abandonou? Oh, minha mãe, ainda tinha muito pra te dar. Mas tem aquele pai que é camarada. Tem aquele pai, e quando chega, chega numa família pra assumir tudo, meu irmão. Homenagem aos papais, aí na sede do Limeira, Dani Rebelde! Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto, do mundo e esses passos. Homenagem aos babais, que agora caminho, aí na sede do Limeira, DJ Rebelde por aqui, já correu. Homenageando a todos os babais, vida, meu querido. Parabéns, meu amigo. É meu velho. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas. Eu te digo, pelo tempo, lembranças de. E chegou um cara e disse assim mesmo: eu vou te assumir, meu filho. Se chama Raimundo Moraes da Silva, o patriarca do Rebelde. Muito mais do que eu digo, me calando fundo. Se hoje eu estou aqui, meu querido, meu velho, eu devo muito a esse cara aí. Raimundo Moraes da Silva é o nome da emoção, é o guerreiro. Pra você que tem o seu pai, cuide dele aí. Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida, seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina, beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo, eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é bom. Todos os papais, é o grande patriarca do Rebelde, Raimundo Moraes da Silva, é o nome da emoção. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo, meu amigo.